vivão! Pra beber, amar e arrochar. Comigo era só muvuca, com ele é só camarote. O meu cartão só dava recusado, e o do homem é ilimitado. Só anda de carrão do ano, e o meu é de 2004. Como é que eu vou bater de frente com esse desgramado? E ele pode te dar tudo, o mundo inteiro aos seus pés. Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere tá comigo, andando de golzinho, comer no espetinho. Eu tenho meu valor, prefere os meus carinhos. Eu não preciso comprar seu amor. Prefere tá comigo, andando de golzinho, comer no espetinho. Eu tenho meu valor, prefere os meus carinhos. Eu não preciso comprar seu amor. Sofrer com a gente, véi. Seus toques ao vivo! E ele pode te dar tudo, o mundo inteiro aos seus pés. Mas quem disse que você quer? Quem disse que você quer? Prefere tá comigo, andando de golzinho, comer no espetinho. Eu tenho meu valor, prefere os meus carinhos. Preciso comprar seu amor. Prefere tá comigo, andando de golzinho, comer no espetinho.